Yeah. Ei. E aí, sofredor? Pra qualquer quebrada que for, fé, o pano, talvez, com a sua cara, louco. É assim. Objetivo. Ei. Pra trás, atividade constante. Durante, depois ou antes. Perseverante, vai além, amplia. Ligeiro pela pista, desacerto por extenso. Pilantragem, polícia. E vai ter quem não tromba, quem não ajuda. Fala e lombra, que zomba. E acaba que mais um louco desonra. A pampa, a etapa é música. Na sequência, na adição com diferença. Desde o ventre, tendência na mente flui. Não vou ficar imune, complacência que reluz. Tipo reggae roots, no varão, princípio. Jornada mó difícil, beirada de rio. Sem estímulo, aqui é nítido, mó frio. Sinistro, água podre do rio. Aprendi a respeitar, considerar o meu convívio. Se me viu na brisa, indóida, desacredita. Tem um trem no seu olho, tira, deixei na minha. De boa eu não sei, com revólver ou sem dançar. Conforme a música, os cruza do nada vem. Também tem os não me toque, o X9, jogo em pleno sofrimento. Que me faz, fez, fica forte. Minha filha, motivo, incentivo. Clareia pro papai aqui lembrar do seu sorriso. Favela, gueto, nó, que peleja. Um piso ou cerveja, um churrasco ou as telhas. Aqui na rua mó corre, o advogado estoque. E aí, o que que pega? Tem que aguardar, não desenvolve. O pastor ora, pra ver sua hora desembola. E roda o tora, e ao mesmo tempo nós recorda. Balde d'água ou de gasolina. Neurose queimando, nem tanto. Um adianto, na hora o pano. Depois inflamando, a lei do homem perturbando, zoando. Alguém da quebrada distanciando. Cada corre um jeito, é difícil ter um perfeito. Falou que é peso, cê carrega que você é preto. Percebo a cada dia que passa o que cê traga. Tira uma base por uma pá que já não tá na estrada. Não canta nada, de vencida já de uma cara. Não caiu, é dinheiro tranquilo, entre aspas. Empate almejo, não, peraí, explico direito. É outro efeito, poder usufruir, mas sem receio. Jogo valendo, é foda, para perdendo. Ainda mais no extremo, insensatez é o que eu temo. Na final de ser próspero e não próximo. A busca, a melhoria de um jeito próprio. Lei da natureza mesmo, nego morrendo. Sangue escorrendo, tá entornando veneno. Constante tempestade, nada de bonança. Avanço traz, cobrança e zoa, perseverança. Dedo zoado de mais velho, se sobra é castelo. Estacionar e perder, alá o mérito. Já também viajei, passando o teto, frustrei. Declinei, ficou pequeno inferno. Só o pai, cabuloso, vou orar mais. Se rejeito, acho mais fácil de trombar o jazz. Destino, desvio, não tá bom, mas persistindo. Já cantei, almejo forte, se eu dormir vai ser aquilo. Senhor Deus, mais uma rosa o senhor colheu. Ou permitiu que o cabuloso embaçasse um dos seus ao balai. Dá a impressão que eu vou ver um deles. E corto tora, tristeza se faz presente. Consideração, é ouro, loteria em que cê confia. Prefiro Deus e a dona Marilda digna. Que ora por vários por aqui. E vejo que ninguém perde nada por ser humilde. Verdade vi na inocência da criança ingênua, que não gera desconfiança. Do outro lado, alguém pela pedra foi pedra no caminho. Incomodou os tios, desrespeito que rendeu tiro. Virou arquivo, sem canseira pra distintivo. Em meio a isso, choro de dor ou de alívio embaçado. Como é que o nosso sangue jorra assim? Me senti feliz, o que passei dos 20. Condição de ir, ninguém proporciona a ti. Mas cê sabe que, tá na sua mão prosseguir. É sua cara louco, ninguém quer tomar pipoco. Um simples respeito é diferente de bobo. Cada qual com a sua missão. Lição, preocupação, então, negão, mais um irmão de cão.